uma caipira pra mim. É cada qual o seu peitinho. Nessa caçada eu não estou sozinho. Sempre juntinho, eu e você. É só pedir, essa caneta azul não tem igual. Uma gelada com sanguíneo. Um aperitivo que me cai bem. E uma mais uma não me toca por ninguém. Caipira, a cachaça de Alambique da Paraíba. Aprecie com moderação. Saiu o João de Mano Valter, me diz como é que faz. Participação de Raiz sai a rodada. Valquíria Santos com Três da Madrugada, Fala Mansa e os Balões da Pisadinha também passaram por aqui. Daqui a pouco tem Gleison Gavião. Sai daí não. Nós arretadas. Caia no forró. Forró CA. 102, 109 FM. Feliz você. 984. Rádio Itatiunga FM, Patos, Paraíba, Itatiunga FM, a mais ouvida. Toca mais música. 126. O Forró Zéa está de volta. Forró Zéa, estamos de volta. Agora tem o som de Gleison Gavião com Voando Feito um Gavião. Participação de Wesley Safadão. Isso aqui é bom demais. Forró Zéa.